Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino, pergunta onde vai, pergunta onde vai, senhoras e senhores, recebam com muito amor. Madiga, Jackson, Thiago, Di. Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte, eu sempre quis estar onde eu tô. Não confio em ninguém, não, muito menos os poucos. Dinheiro no bolso, custo todo bom gelou. Foi antes do show, foi antes do blow. Eu tava com meus pro antes do hype e os invejosos. Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Eu sei que não foi sorte, okay. Era uma coisa mensais, mas fiz a fé ecoar como catedrais. Saco igual torais, mato igual torais. Tubarão voraz de saberes orientais. No cântico feito atlântico, um detalhe quântico. Busco mundos temporais, vozes ancestrais. Não se mede coragem, tempo de paz. Estilo Jesus 2.0. Caminho sob as águas da mágoa dos mágoa. Que caga essa cega que me puseram. Era um nada, hoje eu guardo o infinito. Me sinto tipo a invenção do zero. Não sou convencido, não sou convincente. Vê na rua que as rimas fizeram. Da pasta base pra base na pasta. O mundão arrasta, milhão minha casta. Voa, ping pong, afasta bosta. Basta mente, rasta, vibra, recalibra. O ring, ang, igual um cineasta. Busca, presta, ofusca, festa. Mira até tomando King, Jong, mata. Eu decido se vocês vão lidar com o King ou se vão lidar com o Tong. Ouro tipo asteca, vinda, vida seca, tudo. Era o Saara, o Saara, o Saara. Abundância, meta, tipo meta. Só toma Sankara, que cara e repara. Pique recém-nascido, cercado de cheque. Mescla de Vivara, Guevara, Lepara. Minha caneta tá fudendo com a história branca. E o mundo grita, não para, não para, não para. Não supera a taravela nessa caravela. Sério, para velhas que o cara tá em perspectiva. Eu subo, quebro tudo e ele chama de concerto. Eu penso que de algum jeito traga a mão de estima. Isso é Deus falando através dos manos. Sou eu mirando e matando a tu. Só quem driblou a morte pela norte, saca? Que nunca foi sorte, sempre foi Exu. Reto terno por diversão. É subalterno ou subversão. Tudo era inferno, eu fiz inversão. A meta é o eterno, a imensidão. Como abelha se acumula, sou bateria, eu pastorei a negra ovelha que vagou de espécie. Polinização, pauta, conversa, até que nos chamem de colonização reversa. DJ Niak. Não tem dor que perdurará, nem tem ódio perturbará. A missão é recuperar, cooperar, empoderar. Já foram muitos anos na retranca, mas preto no chão, a mão não levanta. Não implora pinhão na bandeira branca, não cansa, caganta com a canta. Não adianta não, foque atenção na nossa ascensão. Foda-se a opressão, não tem outra opção até tá tudo em pratos limpos sem sabão. A partir de agora é papo reto sem rodeio. Olha direto nos olhos do preto sem receio. Dizem que cruzei a meta pra mim, nem comecei. Cheguei, rimei, ganhei, sou rei. Antes do hype, os invejosos. Eu escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Eu sei que não fui sorte, eu sempre quis aonde eu tô. Senhoras e senhores, Jackson, Thiago.